sorriso nos lábios. É, nesse sorriso nos lábios. Pois é, nesse sorriso nos lábios. Pois o Rio de Janeiro continua lindo. Põe um sorriso nos lábios. São Paulo, a São Paulo continua indo. Põe um sorriso nos

desta ilha do governador. Em submissão com água até o Redentor. Lá no morro encantado eu pedi piedade. Deus que me acompanhe, me abençoe, onde quer que eu vá. Eu tô na vida, eu tô no mundo, eu tô aonde o destino mandar. Tô aqui no pé da ladeira, de frente pro morro da Mangueira. No trailer da mina, tô quase na esquina do buraco, quente embaixo do viaduto, como tem gente. Gente que fica de zoeira, no samba do mar a noite inteira. Que sai de manhã com um sorriso lindo, arco que não tem tamanho pra quem tem juízo. Mangueira é uma mãe. Já que estamos juntos no trailer da mina, reverenciando o palácio do samba. Pensar que daqui saíram tantos bambas que a gente até tem no pé da colina. Daqui de baixo vejo o morro, uma comunidade. Que comunidade! E quando chega fevereiro é carnaval na cidade. Preciso ter um surto Amorim e a cocô. Vai, menino. É preciso ter cabrocha sambando com muito amor. É preciso ter o soro. É amorim e a cocô. Sim. É preciso ter cabrocha sambando com muito amor. Quando o samba acontecer, quando o samba acontecer, vai ser bonito a gente ver o samba de todo mundo amanhecer. Diz, Otelo. Cabelo ensolarado, e é noite e madrugada. E eu sambando com você. Quando o samba acontecer, quando o samba acontecer, vai ser bonito a gente ver o samba de todo mundo amanhecer. Diz, Otelo. Cabelo ensolarado, e é noite e madrugada. Eu sambando com você. Samba de Unanda, samba de Unareu, e nem dará. Samba de Unanda, samba de Unanda, samba de Unareu, e nem dará. Olha aí, vamos nessa. É preciso ter um surdo, tamborim e agogô. Vai, menino. É preciso ter cabrocha sambando com muito amor. É preciso ter um surdo, tamborim e agogô. É preciso ter cabrocha sambando com muito amor. Quando o samba acontecer, quando o samba acontecer, vai ser bonito a gente ver o samba de todo mundo amanhecer. Diz, Otelo. Já me lembro ensolarada, e a noite madrugada, eu sambando com você. Quando o samba acontecer, quando o samba acontecer, vai ser bonito a gente ver o samba de todo mundo amanhecer. Diz, Otelo. Menino ensolarado, vira noite e madrugada. E eu sambando com você. Samba de Unanda, samba de Unucarê, e nem dará. Beleza, beleza. Samba de Unanda, samba de Unucarê, e nem dará. É preciso ter um sul. Tamborim e agogô, vai, menino. É preciso ter cabrocha sambando com muito amor. É preciso ter um sonho. Tamborim e agogô, menino. É preciso ter cabrocha sambando com muito amor. Quando o samba acontecer, quando o samba acontecer, vai ser bonito a gente ver o samba de todo mundo amanhecer. A menina ensolarada, vira noite e madrugada. E eu sambando com você. Quando o samba acontecer, quando o samba acontecer, vai ser bonito a gente ver samba de todo mundo amanhecer. A menina ensolarada, vira noite e madrugada. E eu sambando com você. Não é isso, Otelo? É, menino. Vamos relembrar. Vamos lá do começo. Padrinho, chega aí. Olha a dona Beth Carvalho aí. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu interior. Camarão. O camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. E amanhã do caçador e o camarão que dorme. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã do caçador. Não pense que meu coração. Não pense que meu coração é de papel. Mas não brinque. Não brinque com o meu querer. Camarão que dorme, a onda leva. Hoje é dia da caça. Amanhã. Quero que nosso amor acabe assim. Um coração, quando o homem é sempre amigo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá castigo. Só não faça gato e sapato de mim. Pois aquele que dá pão também dá. Não pense que meu coração. Não pense que meu coração é de papel. Amanhã, caçador. Madureira, aquele sapateu aí do Beto Sem Braço. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. É de Madureira, São José. É de Madureira. São José, tu proteja essa serrinha. Que felicidade a minha eu poder te contemplar. Tua capela é tão bela e feito morro. Mas quem te pede socorro não é só quem vive lá. Quem te agradece por ser tão bem assistido e ter sempre conseguido tantas glórias a teus pés. É quem sobe o morro carregando lata d'água. Solta o riso e esquece a mágoa. Faz o samba brincadeira e de onde é? É de Madureira, São José. É de Madureira. A gente tava cheio de amor pra dar, tu sabe qual é? Vai. Ah, como dói a dor. É, essa aí. Como dói a dor de amar. De amar. Este desencantou. Sabe o quê? Sabe o que é chorar? Nesse mundo não tem professor pra matéria do amor ensinar. Nem tão pouco se encontra, doutor. Dor de amor é difícil curar. Ah, como dói. Ah, como dói a dor. Como dói a dor de amar. Sabe o quê? Sabe o que é chorar? Nesse mundo não tem professor a matéria do amor ensinar. Nem tão pouco se encontra, doutor. Dor de amor é difícil curar. Chico Preto, malandro, veneno, agora é sereno e vive de paixão. Sorte dele. Sorte dele, ser correspondido, é bem sucedido, não ama em vão. O contrário foi o branco Chico, tão belo e tão rico, dono da razão. Não valeu seu poder financeiro, pois não há dinheiro que compre emoção. É. Ele quis viajar de saveiro, mas era jangada embarcação. Que saiu, mas encalhou. Não chegou alto mar, mas um sonho naufragou. Dor de amor é difícil curar. Mas um sonho naufragou. Dor de amor é difícil curar. Só quem é muito forte pode superar. Isso é que é partido do bom. Valeu! Podomatic.com, the podcast of Samba. In order of presentation, Janaína.

bicho bonito danado, bicho do mato, nego teve aí e disse assim: bicho do mato, quero você pra mim, eu só vou embora se você disser que sim. Bicho do mato, quero você pra mim, eu só vou embora se você disser que sim. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Pois eu só ponho meu boné onde eu posso apanhar. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Devagar se vai ao longe, devagar eu chego lá. Bicho do mato, você tem balanço. Bicho do mato, olha que eu avanço. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa e uma subscrição para ser enterrado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grandes batucadas. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorri. Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu. Mais um malandro fechou o paletó, eu tive dó, eu tive dó. Quatro velas acesas em cima de uma mesa e uma subscrição para ser enterrado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Morreu, malvadeza durão, valente, mas muito considerado. Céu estrelado, lua prateada, muitos sambas, grandes batucadas. O morro estava em festa quando alguém caiu, com a mão no coração, sorri. Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza durão, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza durão, e o criminoso ninguém viu. Morreu, malvadeza durão. Eu vou contar uma história, bonita história de mais um bichinho. É que a Bahia é muito carinhosa, recebe tudo com todo carinho. Se for cantando, digo nos meus versos, a turma grita, ele que inventa. Mas responda se não chegou agora, para a Bahia, tartaruga 70. Olha, eu vou contar mais uma história, bonita história de mais um bichinho. É que a Bahia é muito carinhosa, recebe tudo com todo carinho. Se for cantando, digo nos meus versos, a turma grita, ele que inventa. Mas responda se não chegou agora, para a Bahia, tartaruga 70.

no lado B do nosso vinil, começamos com Bruna Caran, Amor Escondido, Samba Meu, olha que orgulho. Júnior Barreto, Qual É Mago, Funk Como Legusta, Vem. Jorge Ben, Bicho do Mato. Elisete Cardoso, Malvadeza Durão. Riachão, Tartaruga 70. Walter Alfaiate, Ferro de Engomar. E A Fieira na Casa, Shot das Meninas, essa foi pra mim, hein? Os Reis do Batuque, Trem Batucada, legal, do projeto Favela Chique, muito bacana. E pra terminar o nosso programa, Almir Guineto e Mano Brown, Mãos. É isso aí, aqui se despede a Conexão Garoa, deixando um axé pra todos vocês e até o próximo programa. Tchau, tchau. É isso aí, essa é a Janaína Pereira, responsável pela locução. Quem cuida da produção executiva é Xana Máximo. Eu, Conrad Rose, vulgo Siri, Flamengo até morrer. Trabalho com a edição e a seleção de repertório. Na supervisão geral, tem o nosso querido Betão, famoso xerife da laje. Tenham todos uma excelente semana. Sombra, água fresca, sem muita correria pra comprar presente, entendeu? Não vai esbarrar em velhinha, fazer essas coisas idiotas aí, vai com calma. Salve Jorge, salve as crianças, e viva o hexacampeão brasileiro, clube de regatas do Flamengo. E aí, bro? Firmeza? Firmeza total, espero ter representado aí. Agora a missão tá nas suas mãos, demorou. Ah, então vou trazer minha clínica geral aí. A percussão nacional. Mãos se rendem pra outras que tudo levam, quase extinção. Mãos honestas, amorosas, em nossas pobres mãos. Bate as cordas, pago pra ver. Pago pra ver. Queimar em brasa mãos de bacharéis que não condena o mal, que inocentam réus em troca do meu metal. Mãos de bacharéis que não condena o mal, que inocentam do Rio Vestal, em mão de fiéis, reveste não protesta, governa diretriz tão fraudulenta, sem réu e sem juiz, mão não se acorrenta, justiça com as mãos na consciência. Verdadeiro poeta é aquele que segura a caneta e deixa Deus escrever. Como diz a escritora, é o seguinte: Deus usa os loucos pra confundir os sábios. Então, o poeta dos loucos, Almir Neto. E Mano Brau também. Obrigado pelo espaço. Firmeza total, vagabundo. Fui. Muqueca de Siri.